se é fácil estar aqui a apresentar este livro, por um lado não é de todo, porque é um dia de muita emoção e porque o meu pai, quando se beirava do escritório, no meio daqueles escritos todos, daquelas músicas todas, às vezes dizia para mim e para a minha mãe, quando eu morrer, isto vai ficar aqui, ninguém vai fazer nada disto. Claro que não. Acho que é nosso dever entregarmos este espólio para que o meu pai realmente não seja esquecido e para que estes escritos não fiquem entre as quatro paredes. Sei que onde ele está, que estará feliz e que estará a olhar para mim e que me estará a ajudar neste momento. E que estará muito feliz porque estamos aqui entre as suas gentes, que ele tanto adorava. É fácil, por outro lado, porque eu cresci a ouvir estas histórias todas, que estão algumas aqui no livro, outras não, mas cresci e era uma delícia ouvi-lo contar as histórias. Este livro tem contos e poemas de Natal. Contos, os contos que estão aqui, são realmente vivências dele. São vivências dele da sua infância, vivências dele no seminário e os poemas também, sempre direcionados com aquilo que era o seu propósito de vida, com a justiça, com a humanidade e com toda a paixão que ele tinha de viver.